meu parceiro João Gomes. Estourou, o homem que estourou pro Brasil. É na pegada do vaqueiro diferente. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar que eu tô afim. Sei que já é tarde, o dia está de. Pra você decide se esconder. E esconde essa mensagem, isso é maldade. Quero ficar com você. E olha quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa. Aí cê vai querer o meu beijo na boca. Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o gordinho é quem te deixa louca. Oi! Alô, bebê, pelo aquele vai ter grau mix. Alô, Igor Moyá, o som de boi. Falem de cuca, balanço de GDC. Onde é que cê tá? Fala pra mim. Se vai rolar que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, o dia está. Olha, responda essa mensagem. Isso é maldade, quero ficar com você. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa. E cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora, João Gomes, é o vaqueiro de Serrita diferente. Junto com o padre, alô, Jeová.